Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Abraçando os nossos colegas, as emissoras que transmitem o nosso programa por esse Brasil afora, por esse mundo afora. Muito obrigado pelo espaço, viu? A internet propicia isso a gente, né? Durante mais de 10 anos, eu falei com o Brasil e o mundo pelas ondas da Rádio Nacional. Hoje, infelizmente, a Nacional está sussurrando. Antigamente, a Nacional falava para o mundo inteiro, né? Mas aí surgiu a internet, graças a Deus, para eu continuar falando com você. E as emissoras locais viraram as nossas parceiras. E se você tem na sua cidade uma rádio que ainda não é parceira da Rádio Estúdio Brasil, é muito simples, é só entrar no site radioestudiobrasil.com.br. Tem lá os programas, você faz, cadastre a sua rádio, diga qual é o programa que, se você quiser transmitir, por exemplo, o programa Cleiton Aguiar, eu vou ficar muito feliz. Você pode escolher o horário que você vai passar aí na sua rádio, viu? E é 0800, você não vai pagar nada, nenhuma taxa. É a nossa colaboração, porque nós sabemos as dificuldades por que passam as emissoras de rádio, não só as do interior, viu? As da Globo, da Bandeirante, de tudo, tudo está passando por dificuldade, né? E assim a gente colabora, levando os programas do Cleiton Aguiar, do Edelson Moura, da Márcia Ferreira, do Diego Valadares, uma série de programas que nós temos, né, do Renato Gonçalves, os programas que nós temos à sua disposição na Rádio Estúdio Brasil. Fique à vontade, viu? A sugestão do Beijar hoje traz a música nova de Rio Negro e Solimões. A discoteca do Cleitão traz João Marcos e Fernando. A Faculdade da Música apresenta os mestres Léo Canhoto e Robertinho. A frase irretocável é de John Kennedy. A oração de hoje, uma oração linda, linda, linda, peregrino exausto. E a dica, fique atento que os bandidos estão cada vez mais matreiros, né? O golpe da criança abandonada chorando. Vou te dar uma dica para você não cair nessa. 50 anos da Jovem Guarda, Renata e seus Blue Caps, uma gravação de 1965. Eu começo trazendo aí César e Paulinho. Garçom, me ajude. Vai passando, eu não me acostumo. É difícil pra mim viver sem ela. As lembranças de nós dois estão em todo lugar, no meu pensamento, onde quer que eu vá. Sentado aqui nessa mesa de bar, olhando os casais a namorar. Aqui a gente sempre se encontrou, e foi aqui que a gente se apaixonou. Já só me ajude, traga outra cerveja pra mim, pra lembrar de quem ficava comigo aqui. Pra só me ajude e prometa o que vou te pedir. Se ela aparecer por aqui, imediatamente me ligue. Mas se estiver com outro alguém, garçom, chore por mim. Sentado aqui nessa mesa de bar,

Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Chitão e Chororó, somos assim. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programar sua festa e organizar é fácil, difícil é você contratar o artista. Não é fácil, viu? Tem artista que não adianta você ter o dinheiro, não. Se você não tiver uma pessoa que chega nele, você não consegue chegar, não. Aí é que entra a RBM Música, né? Cuida da parte musical para você ter a maior tranquilidade, não se preocupar com nada. E a RBM tem o artista do tamanho do seu evento. Se você ligar 61 99813601, 61 99813601, você vai levar para sua cidade o show do Edelson Moura, Djalma Lima Monteiro, Wagner Simão, Eliane Samuel, Rafael Silva, Rael Braga, Sula Mazurega, Bruna Guiar, Fábio Cavanha, Ney Nando, Rony Mota, Márcia Ferreira, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813601. 61 99813601. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com. O criador de sucessos é Edelson Moura, Merengue do Amor. Menina linda, ai, ai, vem dançar este meu merengue de amor. Ei, danada, menina linda, ai, ai, vem suar neste meu merengue de amor. Amor ardente, só você me satisfaz. Seu beijo quente faz meu coração querer. Por isso eu peço que me ame muito mais. E não me deixe aqui sozinho a sofrer. Ei, danada, menina linda, ai, ai, vem dançar este meu merengue de amor. Ei, danada, menina linda, ai, ai, vem suar neste meu merengue de amor. Menina linda, ai, ai, vem dançar este meu merengue de amor. Ei, danada, menina linda, ai, ai, vem suar neste meu merengue de amor. Amor ardente, só você me satisfaz. Seu beijo quente faz meu coração ferver. Por isso eu peço que me ame muito mais. E não me deixe aqui sozinho a sofrer. Ei, danada, menina linda, ai, ai, vem dançar este meu merengue de amor. Ei, danada, menina linda, ai, ai, vem suar neste meu merengue de amor. Edelson Moura, cantor dele, Merengue do Amor, para Tatiana Ferreira de Brasília, minha nova amiga do Facebook. Tatiana, um grande beijo, seja muito bem-vinda. O sucesso do momento, Gustavo Lima, se é para beber, eu bebo. Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa, mas não se entrega a ninguém. Eu posso até me afogar na cachaça, mas não deixo jamais brincar com a minha cara. Tô com saudades, mas eu não vou ligar.

embaixo do meu chapéu. O seu corpo é puro fogo, seus lábios puro mel. Aô, potência. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejara aponta Rio Negro e Solimões, Furacão. Agora o Flavinho não divulga só as grandes estrelas não. Mesmo porque toda grande estrela um dia teve que começar porque era desconhecido. E aí o divulgador ajudou esse artista, essa dupla, esse trio, essa banda a ficar famoso, a ficar conhecido, né? Esse é o trabalho do divulgador, esse é o trabalho do Flávio Bejar. O Flavinho é especialista em Minas Gerais, se você quiser contratá-lo, é só ligar 61-9981-3601 e que o Flavinho falar para você, eu assino embaixo. É meu amigo há mais de 40 anos, viu? No próximo bloco, Renata e seus Blue Caps, Emílio Eduardo e Maria Bethânia. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos comemorando 50 anos da Jovem Guarda. Gente, o tempo passa depressa demais. Eu me lembro, eu estava lá em Belo Horizonte, na Rua Guarani 285, na Pensão Santa Rita de Cássia, lá com o Tiquinzinho, com a Tio Dele, os meus amigos, tudo lá. Tudo novinho, hoje está tudo velho. Os que não morreram estão tudo velho, né? Rapaz, o tempo passa voando. Meu Deus do céu. E eu vou trazer uma banda que era assim um símbolo da Jovem Guarda. Renato e seus Blue Caps, Canto para Fingir. Se eu canto é pra fingir, pra fingir, pra fingir que eu vivo tão feliz, que o meu amor me adora. Pra fingir, pra fingir que eu vivo tão feliz, que o meu amor me adora. Ninguém vai querer me acreditar se eu disser que sozinho estou, que a chama daquele amor Eu relembrei 50 anos da Jovem Guarda, uma gravação de 1965, Renata e seus Blue Caps, Canto para Fingir, para o Anderson Machado, meu conterrâneo de Coromandel, e o meu mais novo amigo do Facebook do perfil número 2. Anderson, um abração para você, seja muito bem-vindo. Música nova de Emílio e Eduardo, No Limite da Paixão. No Limite da Paixão, tô te falando. Aparecer de madrugada bem na porta da sua casa e vou te chamar. Vou ligar o som, vou apertar o interfone, vou gritar no megafone pra te acordar. Vou me declarar a luz da lua aqui no meio da rua, bem em frente ao seu portão. linda pra todo mundo ouvir. Juro que não te traí, tem ouvir meu coração. Cheguei no limite, no limite da paixão. Tô feito um cão sem dono, tô rodando a cidade sem nenhuma direção. O meu coração tá sem GPS, tá desorientado. Vem curar meu desespero, fala aí do seu porteiro que eu sou seu namorado. Vem curar meu desespero, fala aí pro seu porteiro que eu sou louco apaixonado. Declarar a luz da lua aqui no meio da rua, bem em frente ao seu portão. Vou gritar pra todo mundo ouvir, juro que não te traí, vem ouvir meu coração. Cheguei no limite, no limite da paixão. Tô feito um cão sem dono, tô rodando a cidade sem nenhuma direção. O meu coração tá sem GPS, tá desorientado. Vem curar meu desespero, fala aí pro seu porteiro que eu sou seu namorado. Vem curar meu desespero, fala aí pro seu porteiro que eu sou louco apaixonado. Emília Eduardo, no limite da paixão, para o Renato Monteiro, de Itarana, no Espírito Santo. Ele curte o nosso programa pela Itamix FM e agora faz parte do nosso Facebook do perfil número 2. Renato, seja muito bem-vindo. Um abraço para todos os meus amigos, meus colegas da Itamix FM e principalmente os ouvintes da cidade de Itarana, bem ali no Espírito Santo. A maior cantora do Brasil, Maria Bethânia, Olhos nos Olhos. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra eu ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Thank you. quando você me deixou, meu bem. Me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais, e que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Maria Bethânia, do Chico Buarque, Olhos nos Olhos, para Arlene Moura Ramos, minha amiga querida de Coromandel, mas mora aqui em Brasília há muitos anos, e ela chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Arlene, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? No próximo bloco tem a dica do programa de hoje, o golpe da criança abandonada chorando, não caia nessa. Volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, os bandidos estão cada vez mais espertos. Eles inventaram agora um golpe que é o seguinte: quem é que não se sensibiliza de achar uma criancinha de 4, 5 anos chorando no meio da rua? Eu quero mamãe, quero papai, quero... Né? Todo mundo para pra ajudar. Aí é que tá o golpe. Se você encontrar uma criança abandonada na rua chorando, não a siga. Ela não me leva aqui não. Pega, chama a polícia, entrega a criança para a polícia. Qual é o golpe? A criança sensibiliza você, principalmente as mulheres, né? E aí vamos ali, vai te levando, é por aqui e tal. Você vai, quando você dobra a esquina, estão lá os bandidos para assaltar você, para sei lá fazer o que mais com você. Então, quando você achar uma criança abandonada chorando no meio da rua, não a leve para o lado que ela tá chamando. Leve para o outro lado, telefona para 190. Entrega para a polícia, porque você pode ser que tenha realmente uma criança perdida, né? Não estou dizendo que não tenha não, mas isso é um golpe que eles estão usando e que a gente precisa ficar atento. Depois eu vou contar também um novo golpe que eles inventaram aí, aqui em Brasília eles aplicaram como se fossem funcionários da NET, mas pode ser de qualquer operadora, de companhia de água, de luz. Eles chegam com uniforme, com crachá, com tudo, viu? Fique esperto. Criança chorando no meio da rua, abandonado, entrega para a polícia, porque pode ser um golpe e você pode se dar muito mal. Felipe Falcão, parar de beber pinga, nós não para. Nós pra cara feia,

Os Chonados da Vida, Gini Geno e Rick Renner, Cê Mata o Tio, para dar a Gabriele, ouvinte do nosso programa lá em Manga, nas Minas Gerais, ela que chega para fazer parte do nosso Facebook. Gente muito boa, só tem um defeito, é cruzeirense. Dar um beijão para você, um grande abraço para os meus amigos aí da Manga FM, na cidade do mesmo nome, no meu estado das Minas Gerais. Eu vou recordar com você um comercial inesquecível do creme dental Eucalol. A gente pensa que ao romper do dia, o galo canta pra saudar o sol. Mas quando canta o galo diz somente, se eu tiver de dente, só usava Eucalol. Pela manhã, à noite e após as refeições, use creme dental Eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental Eucalol. Eu me lembro. Será que toma mais velha só? Eu me lembro desse creme dental. Será que ainda tem por aí? Acho que ainda tem, né? E me lembro também desse comercial inesquecível. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário do meu amigo Luiz Fernando de Oliveira, Eli Luciana Ramos, Luiz Eduardo, João Carlos Albertoni, o meu amigo cantor e compositor e músico Divânio Miller, Laurita Barbosa Dias, Eunice Santos, Neia Oliver, Lourdes Monterrey, Guilherme Augusto, Francisco Souza Correia, Nelza Sanji, Paulo Pontes, jornalista de Brasília, Ailton Ribeiro Silva e Sandro Becker, cantor e compositor, né, que já fez muito sucesso na década de 70, 80 e que está até hoje aí na ativa. E é claro, você que está de aniversário e não me avisou, mas de qualquer forma eu quero dedicar a todos os aniversariantes de hoje uma oração linda que está na página 27 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, desejando a todos muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Peregrino exausto, Brasil, vamos rezar, Brasil, vamos orar. Senhor, eu ando cansado da vida, cansado de mim, cansado dos outros. Não sei, às vezes com raiva de tudo e de todos. Por que isso, Senhor, se a gente quer amar a vida e quer amar os outros? É que eu ando exausto, esgotados, e as mínimas coisas me irritam, Senhor. De repente me dá vontade de largar tudo. Meu ideal, meu amor, meus compromissos. Largar e fugir da vida. Ah, se eu pudesse fugir. Fugir dessa fossa em que vivo. Fugir dessa angústia que oprime. Dessa incerteza que fere. Dessa canseira que dói o corpo todo. Contudo, sei que é preciso viver. Que é preciso continuar lutando. Que é preciso caminhar. Mas como, Senhor, se as forças me faltam? Se ninguém me compreende, se estou só? Você sabe, Senhor, que vontade não falta. Sabe que eu quero viver o amor, mas sou pobre demais. Fraco demais. Instável demais. Não some, Senhor, as vezes em que eu caí. Lembre-se das vezes que me ergui da queda, com o coração em pranto pelo meu fracasso, mas disposto a melhorar. Preciso de força, Senhor. Preciso de coragem. Sou um peregrino exausto que sabe que a vida continua, que o amor existe e que é preciso andar. Senhor, eu conto com você em minha jornada. Amém. Essa oração é bonita demais, né? Está no livro de orações da segunda edição do programa Cleiton Aguiar. Se você tiver uma oração bonita dessa, quiser mandar para mim, é só usar o nosso e-mail, locutorpreferido@gmail.com. Pode mandar também nos meus perfis de Facebook e no Twitter também. Esses meninos fizeram o maior sucesso na Expocoró 2015. Guilherme Santiago, Jogado na Rua. Tá fácil ficar sem teu amor aqui. Que

Ai, quem me dera ver agora a cascata murmurando lá na mata da fazenda Buriti. O poço verde, a cachoeira, a natureza, nunca vi tanta beleza, tanta paz e união. E o sorriso de uma coroa mandelense deixa a alma em suspense e abala o coração. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Foi numa tarde contemplando o sol poente, embalado mansamente pela doce emoção. Chorei ouvindo o cantar melodioso do canário caprichoso na fazenda do fundão. Louca saudade do luar, a da lavrinha, da areia tão fininha que parece ouro em pó. O sol brilhando ao nascer de um novo dia, esbanjando poesia pelas ruas do coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Ai, saudade, tenha dó, vou voltar pro meu coró. Relembrando Goiás, Cleiton Aguiar, meu coró, para Vilma Siqueira da Rocha de Coromandel, minha nova amiga do Facebook. Vilma, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A frase irretocável do programa de hoje é do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Perdoe seus inimigos, mas não esqueça o nome deles. Perdoe seus inimigos, mas não esqueça o nome deles. É a frase irretocável de John Kennedy. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para João Marcos e Fernando. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha no rádio, mas pode me ver na televisão. Todo domingo eu apresento no horário nobre das 22 horas o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Nós já estamos na Rede Brasil de televisão e mais de 200 cidades com nosso sinal local, né? Com a nossa imagem local. Mas se você não tem ainda na sua cidade, não tem problema. Você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas, e em qualquer lugar do mundo, pelo site rbtv.com.br, em tempo real. A Rede Brasil de Televisão funciona 24 horas na internet também, viu? rbtv.com.br, não precisa nem dizer que você tem que botar o www, né? E às 9h30 da manhã, o meu amigo Bruno César apresenta meu Reino Encantado também aos domingos. Nesse domingo, eu vou receber, vou mostrar para o Brasil um pouco da música que se faz aqui no Distrito Federal. Brasília já foi a capital do rock, do sertanejo, do forró, e agora também começa a despontar no funk. Eu vou receber uma funkeira brasiliense que está fazendo sucesso, inclusive, fora do Brasil, MC Jane. Vou conversar com ela, ela vai contar essa história, como é que uma filha de uma maranhense com um goiano virou funkeira, né? E vou receber também os meus afilhados Eliane e Samuel, que estão de música nova. Nesse domingo, 10 da noite, Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla João Marcos e Fernando. Sofrendo, eu tô. Pensei que fosse acontecer comigo. Não sei se é amor demais ou se é castigo. Logo eu, um adulto bruto metido a machão, tive que pegar o meu violão pra cantar o que estou sofrendo. Na vida a gente perde, a gente ganha, às vezes bate, às vezes apanha. É paixão que machuca demais. Porém só agora eu tô com a cabeça enfiada na pinga. Eu tô pensando de noite na menina. Eu tô sofrendo igual um cachorro sem dono. Ai, meu Deus, como é triste o abandono. Eu tô com a cabeça enfiada na pinga. Eu tô pensando de noite na menina. Eu tô nosso abandono. Se acontecer comigo, não sei se é amor demais ou se é castigo. Logo eu, um matuto bruto, me diga mais chão. Tive que pegar o meu violão pra cantar o que estou sofrendo. Na vida a gente perde, a gente ganha. Às vezes bate e às vezes apanha. É paixão que machuca demais. Por isso agora eu tô com a cabeça enfiada na pinga. Eu tô pensando dia e noite na menina. Eu tô sofrendo igual um cachorro sem dono. Ai, meu Deus, como é triste o abandono. Eu tô com a cabeça enfiada na pinga. Eu tô pensando dia e noite na menina. Eu tô sofrendo igual um cachorro sem dono. Ai, meu Deus, como é triste o abandono. Eu tô com a cabeça enfiada na pinga. Eu tô pensando de noite na menina. Eu tô sofrendo igual um cachorro sem dono. Ai, meu Deus, como é triste o abandono. Eu tô com a cabeça enfiada na pinga. Eu tô pensando de noite na menina. Eu tô sofrendo igual um cachorro sem dono. Ai, meu Deus, como é triste o abandono. Tô. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo João Marcos e Fernando Sofrendo Eu Tô. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com e você pode pedir também nos meus perfis de Facebook e no nosso Twitter. Eu vou atender o pedido agora. Quem me passou o recado foi o Carlinho Aguiar da Super 95 FM de Coromandel. Um abração para o Gilvan. O Gilvan, ele está trabalhando na construção da Lúcia, da Lúcia do Salão, lá no bairro São Domingos, né? E ele escuta o programa todo dia, ele está mandando a música para o Dinei, Kaique e Tarcísio. E falou, ó, toca para mim aí o Léo Canhoto. Ô Gilvan, muito obrigado pelo carinho da audiência, um abraço a todos os meus conterrâneos de Coromandel de toda a região, curtindo a Super 95 FM. Eu vou trazer a Faculdade da Música, apresenta os mestres Léo Canhoto e Robertinho. Apartamento 37. Fosse o fim. Ela foi embora sem dizer pra onde ia. E eu fiquei triste sozinho a chorar. O sol desceu e a lua veio novamente. Eu esperava, mas meu bem não quis voltar. Segui seu rastro na areia da estrada, na esperança de encontrar o meu benzinho. Lá da estrada o sinal dos seus pezinhos. Fiquei tão triste sem saber o que fazia. Pus um anúncio no jornal dizendo assim: se alguém achar meu amorzinho, tenha pena, faça o favor de devolver ela pra mim. Meu endereço vou deixar esclarecido, quinto andar.